A um espaço diferente, eu gostaria de vos dizer que as jornadas de há uns anos dessa parte se têm realizado aqui neste magnífico auditório, por um lado pela vossa comparticipação, mas também pela ajuda que a Câmara Municipal das Caldas da Rainha nos tem dado em todas as áreas das iniciativas que vamos tendo ao longo do tempo. Por isso, estamos particularmente satisfeitos porque temos hoje connosco aqui um dos elementos da Câmara Municipal, exatamente o Vice-Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Hugo Oliveira, que pedimos, por favor, se nos dava umas palavrinhas, agradecendo profundamente a colaboração da Câmara e dos nossos eventos. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Presidente da FEP, a minha cara amiga Amélia, o meu caro amigo Lucas e todos os que aqui se encontram, de Caldas, do país, de Espanha, do Brasil e provavelmente até de outros locais. É com muito orgulho que eu, enquanto Vice-Presidente da Câmara das Caldas, estou aqui hoje nestas jornadas. Para vos dar apenas duas, três palavras. Em primeiro lugar, eu tenho acompanhado as jornadas desde o início e sei o sucesso que elas têm e a importância que elas têm para vós. Em segundo, dizer que o Concelho das Caldas é um concelho que tem uma particularidade. A cidade nasceu à volta das termas e sabe o dia e a hora em que nasceu. E sabe exatamente também quem é que a criou, a nossa Rainha Dona Leonor. E a Rainha Dona Leonor deixou-nos um legado muito forte, que é de receber bem. Estamos a falar da Rainha das Misericórdias, estamos a falar de uma grande senhora, e nós devemos honrar aquilo que ela nos deixou como legado. E por isso espero que se sintam em casa, que se sintam bem nas Caldas da Rainha e que levem Caldas da Rainha no coração e que voltem. Será fundamental para nós que se sintam bem e que se sintam ligados às Caldas da Rainha. Uma outra nota para vos dizer, e permitam-me uma nota mais pessoal, não me atrevo a falar de mediunidade. Mas posso dizer que eu julgo que a mediunidade é uma coisa que se sente. Mais do que falar sobre, é que se sente. E por isso há quem consiga, para além de sentir, que consiga trabalhar. Há coisas na vida que têm de ser bem trabalhadas, é preciso trabalhar e, acima de tudo, também ajudar. E esta é uma palavra que me parece importante quando falamos daquilo que são as jornadas de cultura espírita, que é ajudar. E tenho a noção clara daquilo que é feito por todos vós neste contexto. E também numa perspectiva de que tudo o que nos rodeia nos deve preocupar. Tudo o que nos rodeia nos deve permitir ir em busca do conhecimento. E em busca do conhecimento é também ir em busca do conhecimento de nós próprios e a forma como nós devemos saber lidar com os dons que temos ou não. E por isso não me queria, como disse, alongar sobre matéria como esta. Isso é para a vossa tarde, o vosso fim de semana. Mas eram estas palavras que vos queria dizer de alguém que vos entende, que vos sente e que vos respeita. E termino apenas dizendo que este é um evento já marcante em Caldas da Rainha e que nós nos habituamos, acima de tudo, a admirar. E mais do que tudo, apoiar aquilo que é a tal busca de conhecimento e a forma como aprofundam o vosso trabalho. Esta, penso eu, que deve ser a nota dominante, a forma como aprofundam o vosso trabalho para aquilo que é o desenvolvimento do vosso dom. A todos, em nome do município das Caldas da Rainha, bem-vindos mais uma vez, obrigado e espero que o fim de semana corra da melhor forma. Muito obrigado. Doutor Hugo, queríamos só dar uma palavrinha de apreço pela sua gentileza e pelos considerandos, mas, acima de tudo, que fosse portador junto do Sr. Presidente da Câmara, da Sra. Vereadora da Cultura e de toda a direção camarária, da profunda admiração que nós, como espíritas, habituados a ser perseguidos desde o tempo do Salazar, que ainda não houve 25 de Abril para a Federação Espírita Portuguesa, porque ainda não devolveram os bens que foram entregues à Casa Pia nos anos 40, admiramos e respeitamos muito a posição de isenção da Câmara para com todas as forças vivas da cidade, independentemente das suas convicções. E isso é uma mais-valia, é um ato de coragem, porque nós sabemos que certamente a Câmara será criticada, porque, apesar de tudo, nós somos diferentes em ideias, mas somos seres humanos e a Câmara pode contar connosco para o que der e vier, porque a função do espírito é criar pontes, não é cavar valos de discórdia. Muito obrigado por tudo. Eu ia só aproveitar esta oportunidade para realçar que dentro das vossas pastas encontram um roteiro da Rota Bordal Pinheiro, também Rota Bordaliana, como se chama de facto, para que possam conhecer um pouquinho melhor a beleza das Caldas, única. Tem a rota, bem como a explicação do passeio que irão dar logo à noite, quando o tempo melhorar. Okay? Também gentileza da Câmara Municipal. Bem, acho também por isso. Esta hora deve estar toda a gente a perguntar o que é que o Dr. Hugo tem ali. Eu vou explicar, não é preciso mostrar. São dois livros que, curiosamente, são lançamento nacional, hoje, editados pela Federação Espírita Portuguesa. Um deles é livro único, que é da autoria de um jornalista, Jorge Gomes, que faz pesquisa, é o primeiro livro de pesquisa sobre manifestações de pessoas nos centros espíritas. É uma pesquisa estatística muito, muito acurada. E o segundo livro, Consultório 2, é um lançamento também da doutora Gláucia Lima, médica psiquiatra, diretora do Departamento de Psiquiatria do Hospital de Barreiro, que tiveram a gentileza de autografar e oferecer à Câmara Municipal na pessoa do Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.